Mas uma coisa eu quero lhe dizer: Jesus te ama e quer ver você feliz. Ele vai aliviar o teu sofrer. Não tem tristeza, nem angústia ou solidão. O nosso Deus é o Deus da solução. Tudo Ele por você pode fazer. Entrega a Ele e a vitória has de ter. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Seu poder nunca mudou. Ele é o Rei dos Reis e Consolador. Vai, vai, siga o caminho e não olhe para trás. Vai, vai, ó meu irmão, siga o teu caminho em paz, em paz. Vai, vai, siga o caminho e não olhe para trás. Vai, vai, ó meu irmão, siga o teu caminho em paz. Ó meu irmão, se as lutas são constantes, não te preocupes, continue a caminhar. O Senhor está contigo a todo instante, Ele te ajuda e te dá força pra lutar. Não tem calúnia, inveja ou perseguição que tira a bênção que está nas tuas mãos. Acredite que a vitória já chegou. Receba agora, em nome do Senhor. Nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Seu poder nunca mudou. Ele é o Rei dos Reis e Consolador. Vai, vai, siga o caminho e não olhe para trás. Vai, vai, ó meu irmão, siga o teu caminho em paz, em paz. Vai, vai, siga o caminho e não olhe para trás. Vai, vai, ó meu irmão, siga o teu caminho em paz.